Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma playlist do Acervo Perdido Podcast. A playlist de hoje é para você que está um pouco cansado, que chegou do trabalho bem cansado, que teve aquela volta do caminho bem cansativa, ou que acordou de manhã um pouco indisposto e quer dar uma animada no dia. Então, recomendo que você pegue seus fones de ouvidos, um cafezinho, sente-se, deite-se ou pegue o ônibus para ir para o trabalho ou para a escola e curta a playlist. Espero que melhore um pouco o seu dia. Não convém, Sônia não. melhor momento, momento, momento pra ficar e ficar juntos dentro horas, tudo ali às claras, deixa crescer até romper amanhã, como o mar está sereno. Suas ilhas, veja o sol, é demais essa cidade. A gente vai ter um dia de calor. Passará. A vida vem em ondas como thank you.

espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios. O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? O que é que há? Passos vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios, macios. O que é que há? O que é que há? O que é que há? E então chegamos ao final do Acervo Perdido Playlist. Se você gostou, inscreva-se no podcast no seu agregador favorito. Não deixe de comentar no acervoperdidopodcast@meiofence.com. Eu deixo meus agradecimentos a Violet, que está me ajudando bastante a montar algumas playlists e a enviar a faixa. Um abraço e até o próximo episódio.